gostar de outro rapaz que lhe dê amor, carinho e muito mais. Porém, acho que eu ninguém vai dar. Até o infinito eu vou buscar. Bem, eu me...